Esta é a ZYS623. Rádio Zabelê FM. Canal 200. Operando em 87,9. 8 horas. Acredite, é hora de vencer. Está no ar. A Vida em Foco. Cada programa, uma nova abordagem da vida com soluções práticas. Um programa da Igreja Batista Regular com o pastor Zé Filho. Bom dia a todos. Muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos felizes por contar com você. E você pode participar hoje ligando 3535-1219 e você pode dar o seu alô, o seu abraço, mandar aquele recadinho especial para quem você tanto gosta. Estamos de volta aqui, o pastor Zé Filho falando com você e o Ed Carlos, como sempre, bom companheiro de todas as manhãs de sábado. Ed Carlos. Bom dia, pastor, bom dia a todos os ouvintes, mais uma vez aqui nessa empolgação de levar as porções da palavra de Deus e também esses louvores tão edificantes que todos nós gostamos. E eu gostaria de dizer para meu amigo ouvinte o que está escrito em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos começando com louvor que vocês conhecem numa versão bem-aventurada, e agora vamos ouvi-lo na versão original Blessed. Bom dia, Remanso. Ligue 3535-1219. Vida em Foco. Estamos de volta mais uma vez e agora nós vamos trazer a meditação da palavra de Deus. Nós temos um trecho aqui belíssimo, onde Jesus Cristo vai mostrar mais uma vez o seu grande poder e o seu interesse pelas pessoas, sobretudo em fortalecê-las na sua fé diante de Deus. O trecho que nós vamos ler hoje está no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, onde nós encontramos Jesus acalmando uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo. E então foi quando seus discípulos desesperaram-se, as ondas estavam fortes e bravias. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos, aqui nós tiramos as seguintes lições. Primeiramente, que nós temos um Cristo que é, além de tudo, o Criador do Universo, e Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E a sua palavra de poder pode transformar até mesmo grandes tempestades na sua vida. Aqui nós temos os discípulos apavorados, mas Jesus repreende a eles porque esses homens estavam com o próprio Jesus e estavam temerosos, eles estavam demonstrando pouca confiança em Deus. Se Jesus está na tua vida, está no teu barco, está na tua casa, está no controle da situação, você deve realmente confiar nele. Não se desespere diante das ondas, dos ventos, dos problemas, dificuldades que assolam a sua vida. Porque se Jesus está contigo, ninguém, nada pode ser contra você. Pense nisso. O poder desse Cristo está a seu dispor. Você pode entrar a Ele em oração, buscá-Lo de todo o coração e rogar para Ele. Não que Ele esteja dormindo, mas em algumas circunstâncias parece que Deus está ausente. Contudo, Ele está nos ensinando que essa suposta ausência está demonstrando Ele o seu carinho, o seu amor, o seu apreço por nós, querendo que nós venhamos a crescer, venhamos a confiar mais nele, não olhando para as circunstâncias. Então, se em algum momento você está meio que desesperado por uma situação ou outra, lembre-se desse Cristo, rogue a Ele, clame de todo o coração, e Ele atenderá o seu clamor, e o seu poder se revelará na tua vida, e você ficará admirado com o poder, a maneira com que Ele traz a libertação. E provavelmente você pode até se perguntar: mas quem é este que faz tantos milagres? Então, este é o Jesus Cristo, que te ama profundamente, que veio a esse mundo para sofrer, para morrer no teu lugar, para que a tua vida pudesse ser uma vida abundante, uma vida cheia de esperança e paz. A paz que excede todo entendimento só pode ser encontrada em Cristo Jesus, o Senhor da vida. Que Deus possa continuar abençoando a você e toda a sua casa. E o nosso louvor, a nossa adoração a Deus e o nosso pedido supremo é que, de fato, a sua vida hoje possa ser uma vida centrada em Cristo Jesus e no seu poder. Ed Carlos. Que Deus nos abençoe com essa reflexão. 8:13, nós vamos ouvir agora Toda a Terra. É profético. Fala, sacerdote. Começa a profetizar. A tua casa virá, pois o grande Deus Jeová. Pois é, de volta, 8h17. Lembrando que o nosso amigo Cristo, lá do supermercado Super Bom, está lembrando, avisando aos amigos que as promoções continuam no sábado e vocês são bem-vindos para fazer uma visita lá no Super Bom. Todo mundo sabe, fica em frente ou do lado do mercado municipal. Nós também lembramos aos amigos do Paulinho Pesca, onde você pode encontrar um material de pesca de primeira, toda a parafernália de pesca lá, com promoções, produtos de ótima qualidade. Então visite lá Paulinho Pesca e também o Cristo no Super Bom. Nós temos um ouvinte no ar. Alô, bom dia! Alô, bom dia! Quem fala? Fabiana. Hã? Fabiana. Fabiana, você fala de onde? Da quadra 3. Ótimo. Muito bem. Sim. Eu sou da Igreja Batista. Eu quero um alô pra irmã Rita. Sim. Pra Débora. Pra. Pra Eliane. Sim, pra todo mundo da Igreja Batista. Isso. E só. Muito obrigado. Você desejaria de mandar o próximo louvor para alguém, para elas ou além delas? Não, para elas mesmo. Ok, muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia, Deus te abençoe e volte a ligar. Tá bom. Então a gente vai lembrar também que aniversariante desse período, né, pastor? No dia 12, me parece? Nós temos dia 2 e dia 13. Eva Mangueira dos Santos, um grande abraço e parabéns para vocês. E no dia 13, Maria Celina da Silva. Um muito bom dia para você e que Deus abençoe ricamente a vida de vocês nesse dia especial até demais. Isso aí. E nós vamos ouvir agora o louvor Reina em Mim. 8h19. Sobre as montanhas e o pôr do sol. toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é. Vida em Foco. Ok, você que gostaria de participar ao vivo, você pode ligar 3535-1219. Mas também você pode participar, interagir conosco através do nosso Orkut, a comunidade Igreja Batista Regular de Remanso, o blog também, você vai ter muitas novidades. Inclusive agora os nossos programas estão diretamente ligados ao nosso blog. Então o programa de hoje, da semana passada, você já pode ir lá, dar uma acessada nesse blog, ibrrso.blogspot.com. Se tiver dificuldade, vai no Google e digita Igreja Batista Regular de Remanso e você tem um link direto. E você vai ter acesso aos nossos programas, tá bom? E também aos nossos programas todos os sábados, como você já sabe, de 8 horas da manhã até 8h30. Ed Carlos, mais alguma novidade? O Juari nos ligou aqui também que está completando aniversário essa semana. Eu acho que ele quis insinuar pra gente comer uma pizza, um bolo, alguma coisa assim. Não, nesse caso aí já estamos convidados e já estamos preparando tudo. Já organizar aqui qual vai ser a pizzaria que nós vamos com ele. Pois é. Ele que paga tudo. Falando em participação, nós temos ouvinte no ar. Alô? Então fica à vontade, de casa. Alô? Oi, Barão. Quem é que tá falando? Eu quero que você passe a música de Você de Márcio Nascimento, se tiver, tá? Quem e fala, por dá favor? Pra João Pedrinhas, que é o cabeleireiro aqui de Sérgio, viu? Moro vizinho aqui, a Porta da Aérea. E pra lembrar também do nosso amigo João Dugás, que sempre tá na sintonia com a gente aí também, viu? Ah, muito bem. Também, tá? Qual o seu nome, por gentileza? Meu apelido é Pé de Anjo, cabeleireiro, sabe? Opa, tudo você bem. Você tá ligando de Centro Sé? É, meu amigo. Ah, sinto certo, também. Muito bem. Chegando lá. Joia, muito obrigado, Pé de Anjo. Ei, Barão. Sim. Quero aproveitar aí e mandar um alô pra gente também pra Inês Remanso, Doca, viu? Certo. Doca Pibrejeiro, aqui sempre também, que é um grande amigo da gente. Sempre tá com a sintonia também ligada aí, viu? Ok, um grande abraço pra o Doca então também. Valeu, meu amigo. Muito bem, obrigado pela participação. Essa turma de Centro Sé está sempre na escuta, né? Tem que o pessoal bom, ouvindo bom. No Rio e do outro lado do Rio também. Tem algumas regiões ali na margem do lado de lá que também acompanham a programação das Abelê FM. Essas Abelê voam longe, viu, Alan? O Alan é uma beleza. Então, gostaria de lembrar também que no nosso blog... existe a gravação do programa. Isso, eu acabei de mencionar, a turma deve estar já acessando por um... Joia, se você tiver algum amigo ou parente que mora longe ele pode ouvir online as gravações do nosso programa. Sabe que agora o nosso programa vai ser ouvido nos Estados Unidos, né? Com certeza. Tem pessoas lá que estavam querendo, estavam pedindo o Rock. Pastor Rock foi uma das pessoas que me pediu para disponibilizar isso. Então, com provavelmente o missionário Haroldo também, que está nos Estados Unidos. Toda nós essa estamos turma... chiques, somos internacionais agora. Pois é, rapaz, somos globalizados, né? Cidadãos do século XXI. Que maravilha. A ligação aí está... Tá tocando, aqui tocando toca agora, direto. Daqui a pouco alguém vai entrar no ar conosco novamente. Ah, e também lembrando que no blog tem algumas fotos dos batismos que nós tivemos domingo, que isso. Foi uma noite abençoadíssima. É, nós tivemos 16 batismos. A igreja, apresentação de criança nós tivemos. Tivemos o Matheus, filho do Edson, isso. E da Juneia, que está no blog também, uma foto deles. E foi uma noite fantástica. Foi maravilhosa. Muita gente mesmo estava conosco naquele domingo, prestigiando o momento em que esses irmãos estavam descendo as águas do batismo em obediência àquilo que o Senhor Jesus nos informou nas Escrituras. Ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas temos algum louvor ainda? Temos. Vamos ouvir Vinear, Vem. Eu amo essa música. Vem, essa é a hora da adoração. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa Vida em Foco. Que pena, a gente começa a esquentar, o pessoal começa a ligar e o relógio aqui nos pressionando. Um grande alô, um grande abraço para a irmã Conceição Castelo Branco, que está sempre na escuta. Também para o Gabriel lá no Alecrim, com a irmã... Ah, fugiu o nome da irmã agora. Ah, o Gabriel sempre escuta, um grande abraço. Também a turma da Malhadinha, no Pereira, Bonfim Calçados, Rafael, não desligue o rádio. E o nosso grande agradecimento para o Alan, que está aqui nos seus teclados, e a Mary, que está na recepção e no telefone. Tenham todos uma excelente semana. Deus os abençoe a todos, os conduza em paz, na sua segurança. Sábado que vem, se ele permitir, estamos aqui de volta. Um grande abraço para todo mundo. Até o próximo sábado, se assim ele nos permitir. Que Deus continue abençoando a todos. Tchau. Estação